ataque total 9908, POB de 03, autonomia de 4 horas. Alterna medalhão. Táxi de Apache, Índia, até o ponto de espera, chama pronto para decolagem. Apache, Índia, até o ponto de espera, quando pronto, eu reportarei. Visado aqui na final da 1-0. Sané 6212, completo final do procedimento aéreo, chame torre na frequência 118.95. 118.95, boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite. Oceano 62, 1-2, 3 milhas externas, 1-0. 62, 1-2, cheque o trem e autorizado pouso, pista no zero. Vento 1, 0, 0 graus, 1, 0 mais. Autorizado pouso, checará o trem comandado. E sua rota aí consta via Golf 677? Golf 677, afirmativo. Fiquei pronto, cópia? Pronto para cópia. Está autorizado, 190 Aracaju, Golf 677, decola da 190, curva esquerda, saída é Apuca, Jame, depois do Aracaju, aciona 5542, controle 208. Confirmo livre pouso, vento 100 graus, 109, Oceano 6212. Livre pouso, 3600, boa noite, chegada Mari, desce para nível de voo 050. Da Mari, desce para 050, 3600. Autorizado a linha e manter o total. Autorizado a linha e manter o total. A 202, solo aos 49, direita, táxi via Alfa, chamante da Juliette, já me escuta. Alfa, chamará da Juliette, 45, alterna 126, decimal 85. 125, alterna 126, 3305, boa noite, bom trabalho. Boa noite. Decolagem total, vento 100 graus, 10 mais. Autorizado a decolagem pro total, a 0. Web 5809, boa noite, chega da Mari, desce para nível de voo 060. 060, Mari, 5809. O 6212, autorizado esquerda, portão 7. Total decolou 53 com 3208. 3208, muito obrigado, um ótimo trabalho, até a próxima. Salvador, muito boa noite, é o total 9908, decolou na sua escuta. Total 9908, boa noite, contato radar, saída da EL, Leda EL, se submanter nível voo 320. 320, seria possível a Leda da presente? Autorizado, Leda da presente, total 9908. Sente, Leda da presente. X600, livre da restrição ETAP, desça para 2 mil pés, ajuste no 095, autorizado final do procedimento ETS, reposto avisado. Para 2 mil pés, nível da restrição de ETAP, trabalha estabilizado para o 3600. Pode voar direto para o TAM 3600. Copia o 3600? Mantenha o perfil de chegada, TAM 3600. Quem está no TAM 3600? Alto Salvador. Boa noite, o Xanê 6224. 6224 solicita acionamento aqui na posição. Está autorizado, senhor Itaix. Chamará para o táxi, 6224. Chegada, o F5809, desça para nível de voo 050. Total 9908, chame Centro Recife na frequência 125.1, alterna 133.25. 25133.25, até a próxima, bom trabalho. Obrigado, boa noite. 5809, desça para 2000 pés, ajuste no 095, autorizado final do procedimento TLS, é passabilizado. Estabilizou 3600. São 3600, completo final do procedimento TLS, chame torre na frequência 118.95. Chama 2895, torre 3600, obrigado. Oh, boa noite. Salvador, boa noite, 3600, estabilizado. 3600, check-trem autorizado, pouso pista 10, vento 120 graus, 149. Pátria, embarque para nota, autorizado, pouso 3600. Ah, só para confirmar, a pista tá seca, tá úmida ou tá seca? Tá seca, pista seca. Tem, obrigado, 3600. Estacionado e vai iniciar o feedback. Ciente, chama para o táxi. Chamará para o táxi, 6224. 00, sou 04, direita, táxi Alfa, chamante Juliette, na minha escuta. Alfa, vai chamar Juliette, na escuta 3600. Juliette, 3600. 3600, autorizado esquerda, portal 9. Portal 9, 3600. Obrigado. Oi, Salvador, muito boa noite. O F5809, está com o GNS, baixado, travado, 2000 de terra. Minha, 02 horas, 11 minutos, alterna Salvador. Ele tá à direita, correndo pelo B? 97 pelo B. Liberado, 6224. Fechamos o ponto de espera pronto. Chamará no ponto de espera, 6224. 5809, confirma o livre pouso, 100 graus, 149, cheque o trem. Livre pouso 5809, tá abaixado, travado para tudo externo no momento. 624, no ponto de espera da 10. Pronto. Tudo em sal da aeronave, na final. 6624, após a passagem da aeronave, ali mantém. Ali mantém, após a passagem da aeronave. Seguro de aeronave, só nós 10, táxi à direita, via Alfa, chamante da Juliette, já me escuta. Alfa, chamante da Juliette, 6234, livre decolar, vento 1900 graus, 1-4 nós. Livre decolar, José, 6234. Sim, a sua identificação, autorizado chegada a mais, desça para 2000 pés, o altímetro no 0,5, informe no curso do localizador. Autorizado esquerda, portão 10. 0210, o 6224 decola o 12, controle 208. 208, 6224, obrigado, bom trabalho. Controle de Salvador, muito boa noite, 6224. Boa noite, contato radar, saída PUCA, sub manter nível de voo 190. Né, 6224, confirme proa e milhas que o senhor irá manter o desvio. Mantendo a proa, 1-0-5 ou mais 5 milhas? Sim, está autorizado. Após desvio, autorizado da EL. Após desvio,